A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Pois, quanto a nós, é isso mesmo. Concordamos absolutamente com o que disse o ator americano Morgan Freeman, que por acaso é negro, ao ser entrevistado sobre racismo. Então, disse ele, o dia em que deixarmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca, e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparecerá. De facto, também para nós, o racismo não é mais que o egoísmo extremo de uns frente ao egoísmo extremo de outros. De facto, se pensarmos bem, não existe racismo, existe apenas e só egoísmo. Mas então não é verdade que cada um de nós é com uma determinada raça catalogado? Sim, é verdade. E depois? Também não é verdade que também somos catalogados devido a outras características, como sendo, por exemplo, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a altura ou a gordura do corpo? A única verdade é que, independentemente das nossas características próprias, somos também todos humanos. Temos todos uma consciência humana. Mas também é verdade que nem todos gostamos das características individuais que às vezes temos, e não só da cor da pele. E, desses outros, dos que não gostam das suas características, estão os consultórios médicos cheios, os ginásios a abarrotar e os cirurgiões cansados de operar. Só que, no final, o que verdadeiramente importa é a nossa consciência humana e, dessa, todos fazemos parte. A centelha humana que temos em nós é o que nos faz igualar a todos os outros seres humanos em geral. Cor de pele, cor de olhos, de cabelo, altura ou gordura são apenas aspectos secundários daquilo que é, em nós, apenas o invólucro, o que nos envolve, o que protege de facto aquilo que é essencial, o que é único, especial e imortal. É o ser. É o ser que efetivamente somos e não o que temos ou aquilo que parecemos. Sejam felizes. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora.

santa que é minha mãe. A saia da Carolina tem um lagarto pintado. A saia da Carolina tem um lagarto pintado. Carolina, oi, oh, ai. Sim, Carolina, oh, ai, meu bem. Sim, Carolina, oi, oh, ai. Sim, Carolina, oh, ai, meu bem. Tem cuidado, oh, Carolina, que o lagarto dá ao rabo. Tem cuidado, oh, Carolina, que o lagarto dá ao rabo. Carolina, oi, oh, ai. Sim, Carolina, oh, ai, meu bem. Sim, Carolina, oi, oh, ai. Sim, Carolina, oh, ai, meu bem. Ai, ai, ai. Carolina, ai meu bem, sim, Carolina, e oh ai, sim, Carolina, ai meu bem. Tem cautela, oh Carolina, não te caia, sai ao chão. Tem cautela, oh Carolina, não te caia, sai ao chão. Carolina, e oh ai, sim, Carolina, ai meu bem, sim, Carolina, e oh ai, sim, Carolina, ai meu bem. Ai, ai, ai. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Dado mais o rapaz que namoro e a certo passo pelo bater do coração. Canta lá cachopa uma cantiga, salta lá sem medo essa fogueira. Abre-me esses olhos, anda rapariga, porque teu olhar ilumina a rua inteira. Canto uma cantiga para alegrar as raparigas. Já não há balões e ficou só a luz da lua. Transformou-se o bairro num arraial de cantigas. Foi Lisboa inteira que quis vir cantar para a rua. Canta lá cachopa uma cantiga, salta lá sem medo essa fogueira. Abre-me esses olhos, anda rapariga, porque o teu olhar ilumina a rua inteira. Canta lá cachopa uma cantiga, salta lá sem medo essa fogueira. Abre-me esses olhos, anda rapariga, porque teu olhar ilumina a rua inteira.